Vejam só quem se aproxima. É o rei que vem chegando, é o juízo final. A igreja santa vem com ele, anjos tocam a trombeta, prazer não há igual. Acontecerá.